Um mendigo bate à porta de um casal modernaço e vem o marido abrir. Oh, está bem. Tu não és o marido, és o mendigo. Pois, está bem, está bem. Vamos lá outra vez. Um mendigo bate à porta de um casal modernaço e vem o marido abrir. Olhe, desculpe, dava-me qualquer coisinha para comer. Ah, só um momento que eu vou ali chamar a minha mulher. Não, se fosse importável, eu preferia comida mesmo, está bom? Esses mal-entendidos são maravilhosos.